respeito, Tony. Foi, diz que o compadre Argelino entrou com toda a calma na venda, né? O bolicho daquele do interior, lá do Rincão da Pacheca, interior de Camaquã. É, a comadre Simone muito frequentou. Muito frequentou o Rincão da Pacheca. Correu uma lágrima no olho ali. Tu ia no armazém do seu Beverly ali. Mas ia mesmo. Tu ia no Beverly Hills. Tu ia comprar na venda. É, o Beverly Hills. Era o armazém do seu Beverly. Beverly Hills. É, pois então o Galdério entrou com toda a calma, né? O Galdério era de Quaraí, mas tava passando um final de semana em Camaquã. Entrou com a garrucha na mão e um balde de bosta na outra. Mas, me serve um café. Índio velho, estranhou um pouco, né? Mas ele serviu um café. E o fedorão. Fervendo, que ele tomou num gole só. Em seguida jogou o balde de bosta pra cima, deu um tiro certeiro e espalhou merda pra tudo quando foi. E foi-se embora. Isso no sábado. Domingo de manhã ele volta na venda. Pede outro café. Dá uma fungada e pergunta: mas che, por que não limparam tudo isso ainda direito? O dono do bar corre imediatamente pro balcão e diz: mas como é que é? Mas de jeito nenhum, a gente ainda nem conseguiu terminar de limpar aquela merdalhança de ontem e tu ainda tem a audácia de voltar aqui sem ao menos dar uma explicação. Aí o compadre Angelino respirou fundo e explicou, né? Sabe o que é, amigo? É que eu fiz um curso bagualito de menagemente. Eu quero ser um executivo desses de cidade. E aí ontem eu fiz o tema que deram. Disseram que eu cheguei de manhã, tomei café, espalhei merda, sumi o resto do dia e hoje vim aqui cobrar os resultados. Não é assim que se faz?